Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, conforme eu prometi, eu vou dar algumas explicações suplementares sobre algumas notinhas que eu coloquei no Facebook. Eu uso frequentemente o Facebook como rascunho ou como livro de lembretes. O que é bom, porque quando o pessoal chega aqui para a aula, todos eles já têm mais ou menos uma ideia do assunto que será dado na aula. Isso, aliás, é um procedimento altamente recomendado pelos educadores, que os alunos tentem antecipar o que vai ser dito na aula. Eles sabem um assunto, evidentemente, às vezes tocamos um assunto inédito, daí não tem como adivinhar, mas se é um assunto já enunciado, você tentar antecipar o que vai ser dito, já cria para você um quadro de expectativas que ajuda você a entender, pelo menos por contraste, aquilo que está sendo explicado. Essas notas foram colocadas ali em total desordem, apenas realmente como lembretes. Eu vou tentar aqui articular uma coisa com a outra. Os temas de que essas notas tratam são temas absolutamente centrais do estudo da filosofia e que, hoje em dia, se tornam ainda mais necessários e urgentes de ser estudados por causa da imensidão das confusões que vêm sendo espalhadas a respeito desse tema no mundo, sobretudo por especulações pseudofilosóficas feitas em cima de descobertas científicas. Aí, como sempre, é necessário distinguir, como diz o Wolfgang Schmidt, o que é descoberta científica do que é mitologia científica. As duas coisas vêm tão misturadas e nós engolimos umas junto com as outras. Então, vamos dizer que essas confusões, elas chegaram a tal ponto que se impregnaram, por exemplo, na língua inglesa profundamente. Aqui em inglês, quando você diz percepção, você quer dizer apenas aquilo que se passa dentro da mente do sujeito observador. Quer dizer, a percepção é um fenômeno interno. E eles distinguem percepção e realidade. Por exemplo, diz, tal coisa não é um fato, é apenas uma percepção. Isso mostra até que ponto pode ir, vamos dizer, a deterioração da discussão sobre este assunto, já que percepção, é pela sua origem latina, esse per quer dizer em volta, e o final, cepção, vem do verbo sepio, sepire, quer dizer agarrar, quer dizer, quando você agarra uma coisa em volta na sua totalidade, quer dizer, se não há, evidentemente, esta captação, esta apreensão, esta apreensão de algo, não houve efetivamente percepção, houve apenas um conjunto de sensações. E o uso que se consolidou da palavra percepção em inglês, ele borra, ele apaga essa distinção entre o que é a sensação enquanto fenômeno, ou sensação, um conjunto de sensações enquanto fenômeno puramente subjetivo, e o que é a percepção enquanto relação efetiva que se trava entre um sujeito percipiente, um sujeito cognoscente e um objeto. A raiz dessa confusão já vem de há muito tempo, começa quando Descartes distingue entre o que ele chama as coisas extensas, que são aquelas que existem em princípio fora do sujeito cognoscente, e a coisa pensante, que é o próprio sujeito. Acontece que a coisa extensa, quer dizer, os objetos do mundo, se eles se definem pela sua extensão, isso é, pela sua medida, eles são definidos por uma propriedade exclusivamente matemática, que é tamanho, peso, etc, etc, etc. Ora, essas propriedades matemáticas, elas só existem, elas só aparecem para nós quando nós as medimos, quer dizer, as coisas não vêm, não se medem umas às outras, evidentemente, embora haja relações entre elas que podem ser quantificadas. Mas quantificadas por quem? Por nós, pelo sujeito cognoscente. É nós que inventamos o pé, a jarda, o metro, o quilômetro, grama, centímetro, etc, etc. E nós comparamos umas coisas com as outras. Quer dizer, medida é uma coisa que não tem existência em si mesma. Medida é uma comparação. Medida é você ver quantas vezes uma coisa cabe numa outra coisa. Tá certo? E se você muda a unidade de medida, muda completamente o resultado. Tá certo? No entanto, de tanto você medir as coisas e você encontrar medidas regulares, você pode começar a acreditar que a medida existe objetivamente. quando o que existe não é a medida, é a coisa medida. Né? Por exemplo, o tamanho de uma coisa, ou de um ente, ou o peso dele, ele tem um peso em si mesmo. Ele tem, quer dizer, ele tem uma propriedade, vamos dizer, de pressionar o solo, tá certo? Graças ao seu volume, e ele tem um volume que é em si mesmo. Mas isso não é uma medida, isso é uma propriedade objetiva que nós depois medimos. Né? Então, a confusão entre as propriedades objetivas e a medida se impregnou de tal modo que as pessoas começaram a pensar, assim, na esteira de Descartes, como se o mundo objetivo fosse constituído apenas das medidas, ou seja, das suas propriedades matemáticas. Não é isso? E, se fosse assim, eu não vejo por que precisaria do ser humano para medi-las. Quer dizer, se a objetividade se constitui de medidas, então por que precisa de interferência humana para medi-las? O que existem são relações objetivas, entre as quais algumas são mensuráveis, outras não são mensuráveis. É certo? Umas são mensuráveis com uma relativa exatidão, outras apenas na base, vamos dizer, da conjetura probabilística. E, vamos dizer, do conjunto de propriedades objetivas, só uma parte pode ser medida e, ademais, existem inúmeras maneiras de medir. É certo? E as maneiras podem ser, inclusive, conflitantes entre si. Então, um momento que eu perdi aqui o meu equipamento didático. É um isqueiro, vem aí. Ah, tá aqui. É, sem isso não sai a aula. Então, sem isso e sem o café. Então, aí houve, evidentemente, uma inversão, porque tudo aquilo que é sentido e que é percebido no sujeito, evidentemente. Quer dizer, o sujeito da ação de perceber é ele que tem as sensações e as percepções. Tá certo? E, então, tudo aquilo que é sentido materialmente passou a ser subjetivo. E aquilo que existe apenas matematicamente passou a ser um mundo objetivo. Embora esse mundo só exista mediante uma construção intelectual que o ser humano faz. Então, esse é um erro que se impregnou tão profundamente que é daí que surge a acepção atual da palavra percepção em inglês. Quer dizer, percepção é apenas o que você sentiu. E o que é o fato real? É aquilo que nós podemos medir. Ora, a medição, ela é tão subjetiva quanto qualquer outro pensamento humano. E se essa medição for confirmada por 10 mil ou 100 mil pessoas, continua sendo ainda uma subjetividade coletiva. Não é isso? Pode ser uma ilusão coletiva. Quantas vezes não houve medidas inexatas? Por exemplo, quando o próprio cálculo do metro, quando fizeram, a ideia foi a circunferência da Terra. E daí dividiram por não sei quanto e deu lá uma unidade que eles chamaram de metro, no sentido de ser a medida matriz, por assim dizer. E mais tarde você descobriu que essa medida estava errada. Quer dizer que até hoje nós estamos medindo coisa com um metro errado. Né? Nem por isso deixa de funcionar, porque o metro é convencional. E todas essas unidades, elas têm que ser convencionadas. Isto é, que o que se entende como mundo real é um conjunto de construções matemáticas baseadas em convenções de mensuração. Né? E aquilo tudo que nos impacta sensivelmente, materialmente, passa a ser subjetivo. É claro que isso é loucura. Né? O que Descartes estava procurando, quer dizer, uma distinção entre os dados objetivos e subjetivos, quer dizer, a pergunta que ele fez estava muito certa. Essa distinção, ela é importante. Quer dizer, num ato de percepção, o que depende do sujeito, da estrutura do sujeito, e o que é dado pelo próprio objeto. Né? Essa distinção é importante. Porém, ao tentar esclarecer como se dava essa distinção, ele conseguiu fazer uma confusão dos diabos que resulta naquilo que o Wolfgang Schmidt chama de bifurcação. Então, o problema não é a bifurcação, porque sujeito e objeto, de fato, não são a mesma coisa. Não é isso? Quer dizer, nesse momento eu estou tomando café, não é o café que está me tomando. Não é isso? Ou como diz o Jean Piaget, na hora que o coelho come alface, é alface que vira coelho e o coelho não vira alface. É uma diferença substantiva. Então, distinguir o reino do sujeito do reino do objeto é muito importante. Porém, não pelo método cartesiano, que simplesmente inverte o problema. Mas o fato de definir as propriedades objetivas como a parte mensurável obteve sucesso por quê? Porque isso dava a uma comunidade de estudiosos, comunidade de cientistas, a ilusão de que somente a ciência conhece o mundo objetivo, né? E os seres humanos, em geral, os outros seres humanos, só têm as suas impressões subjetivas. Então a ciência se torna a rainha da objetividade, mas ela se torna mediante esse truque de tomar a mensuração como se fosse um dado objetivo e não uma atividade humana. Quer dizer, o número de erros e cretinices que saiu dali é absolutamente, como dizer, imensurável, não é isso? E nem por isso deixa de ser real. Então, também há um segundo agravante em que a objetividade do real passa, não só depende de uma construção subjetiva humana, mas esta construção subjetiva adquire a autoridade da verdade objetiva. Então isso quer dizer que aquele mundo de mensurações, que, note bem, pode ser um mundo muito complexo, mas ele nunca é um mundo completo, porque não é possível você medir uma coisa em todos os seus aspectos, em todas as suas direções, em todas as suas propriedades. Se você juntar, o que observava Leibniz, se você juntar todas as medidas possíveis que você pode obter sobre um objeto, você ainda não tem um objeto. Falta algo. Ou seja, ele tem de existir. E ele tem de ser alguma coisa. Né? Então, vamos dizer, a consistência ontológica do objeto não pode ser alcançada por nenhum conjunto de medidas, mesmo que seja um conjunto infinito de medidas. Quer dizer, você mede e continua medindo, observando e medindo, medindo, você nunca vai ter um objeto. Você vai ter apenas aspectos do objeto. E aspectos cuja unidade, pior, não está no seu objeto, mas está nas relações que você montou intelectualmente. É? Então, pelo simples fato de acontecer isso, você vê que já existe algo de perverso na autoridade pública da ciência, na base mesmo, independente de qualquer desonestidade ou sacanagem. Quer dizer, a ciência passa a desempenhar um papel que ela, de fato, não tem, e exercer uma autoridade infinitamente superior, vamos dizer, ao seu campo de aplicação efetiva. Tá certo? Tanto que isso chega a tal ponto que, por exemplo, a mera possibilidade de uma descoberta científica futura já é alegada como autoridade atual. Por exemplo, quando você fala assim, aconteceu um milagre, tá? Um milagre de Fátima, tá? Daí você diz, mas isso vai ter uma explicação científica. O fato de ele dizer isto já é alegado como se tivesse explicação científica, já essa explicação desse conta total do fato. Isso acontece o tempo todo em milhares de fatos. Por exemplo, a teoria da evolução foi aceita muito antes de que houvesse a menor possibilidade, não digo de obter a prova, mas de investigar a prova. Quando o próprio Darwin reconhecia, o registro fóssil que nós temos é insuficiente. Se é insuficiente, quer dizer, não temos as provas, nós temos apenas uma teoria. A teoria pode ser verdadeira, pode ser falsa. Né? Eu acredito que ela jamais será aprovada nem impugnada completamente. Por quê? Porque o número de provas a favor e contra é praticamente ilimitado. Tá certo? Já dissolvendo a ideia mesma de prova e a ideia de medida, na verdade. Eu, assim, sempre que leio uma argumentação pró-evolucionista, eu acho que tem razão. E quando leio contra a evolução, eu também acho que tem razão. Isso, de fato, acontece. O que os caras dizem é verdade, o que os outros dizem também é verdade. Por quê? Esta é uma teoria que abrange a totalidade da vida biológica. É uma teoria de tudo. Não é isso? E não é só da vida biológica, também abrange, vamos dizer, o ambiente mineral, o ambiente terrestre, os planetas, etc. Então, é uma teoria de tudo. E se é uma teoria de tudo, ela jamais poderá ser provada por meios experimentais. Por quê? A experimentação científica se define pela sua limitação, que é o que permite que ela seja controlável, ou seja, tem que delimitar um campo muito estrito para que aquilo possa ser medido e controlado. Se começa a ampliar o campo, a possibilidade da medição e da comparação vai para as cucuias e não é mais uma teoria científica, é uma especulação imaginativa, às vezes sequer sem um suporte filosófico suficiente. Como me parece ser o caso da teoria da evolução, né? E me parece ser o caso do design inteligente, porque hoje em dia são essas duas. O simples fato de que esta discussão tenha se polarizado em torno dessas duas hipóteses já mostra uma certa irracionalidade. Em primeiro lugar, porque quem inventou o design inteligente foi o próprio Darwin. O design inteligente está embutido na teoria da evolução, como você vê claramente nos parágrafos finais de Origem das Espécies. Então, não se trata de duas teorias opostas, trata-se, no fim das contas, da mesma teoria. Em segundo lugar, eu acho tão impossível você provar a evolução quanto impossível você provar o design inteligente. Por quê? Num universo que é quantitativamente ilimitado, você sempre vai encontrar indícios de uma coisa e indícios da outra. E você só poderia chegar a uma conclusão na hora que você tivesse o controle da totalidade dos indícios, e daí você pode dizer, é isto que predomina ou é aquilo que predomina. Por exemplo, indícios de uma ordem no universo. Existem inumeráveis indícios. Existem indícios do caos? Também existem indícios do caos. Se nós tivéssemos o conhecimento da totalidade do universo, em todos os seus aspectos, mensuráveis e imensuráveis, aí poderíamos dizer predomina a ordem ou predomina a desordem. Em segundo lugar, teologicamente, não faz sentido você dizer que o universo é uma ordem total, porque o próprio Deus disse que ele vai varrer esse universo, tá certo? E criar um outro. Diz, tudo será, o céu vai ser, como é que se diz? Descerrado. Por que Deus faria isso se esse universo fosse uma ordem perfeita? É? Ou seja, Deus está dizendo na Bíblia que a ordem desse universo não é perfeita. Portanto, ela contém, inevitavelmente, um elemento de caos e desordem a ser substituído por um outro mundo, tá certo? De ordem e paz eterna. É isso que está escrito na Bíblia, não fui eu que inventei. Portanto, se você, por ser um cristão, você quer defender de qualquer modo o design inteligente, eu digo que você está perdendo o seu tempo. É? O design deste mundo não é perfeito. É? Então, se fosse perfeito, não haveria o fenômeno do pecado original. O pecado original corrompe a espécie humana? Não, ele corrompe o universo inteiro de algum modo. Por quê? Porque o homem, segundo a concepção cristã tradicional, o homem é um microcosmo. O homem é o resumo do universo. Então, aquilo que acontece no homem, tá certo? Perturba, de certo modo, todo o ambiente em torno. Tá certo? Então, Deus não disse assim, eu vou acabar com a humanidade e fazer outra. Ele não disse isso. Ele vai acabar com o universo e fazer outro. Vai acabar com o mundo e fazer outro. Tá certo? Então, o próprio Deus está dizendo, este universo que vocês estão vendo não é a minha obra perfeita das origens. É um universo degradado, um universo decaído, tá certo? A ser substituído por uma nova ordem perfeita após o fim dos tempos, né? Então, do ponto de vista científico, não dá para você chegar à prova de que existe ordem ou desordem. E do ponto de vista religioso também não, tá certo? E, no entanto, você vê as pessoas se digladiando, né? Um dizendo que é darwinista e o outro dizendo que é a favor do design inteligente, quando o próprio Darwin foi o inventor, praticamente, do design inteligente. Então, agora, em toda a teologia católica, você não vai encontrar um sujeito que diga que este universo é perfeito. Ninguém diz isso. Isso seria contraditório com o que o próprio Deus disse. Ele diz que o universo originário, o universo da criação, Deus repete várias vezes, ele viu que era bom. Ele não quis dizer perfeito. Mesmo o universo originário. Depois, quando houve a queda e a degradação da espécie humana, com a consequente degradação do ambiente cósmico em torno, aí é que ficou imperfeito mesmo. Então, ele é totalmente imperfeito? Não, não pode ser. A imperfeição total é inconcebível. A imperfeição total seria o caos total. O caos total não é apreensível. Isto quer dizer que, necessariamente, ao estudar, buscar uma ordem no universo, nós encontraremos indícios de ordem e indícios de desordem, sempre. E somente a somatória final permitiria tirar uma conclusão. E isso nós não teremos jamais, porque isso implicaria, a onisciência. Portanto, o grau de perfeição ou imperfeição deste universo só é concebível desde o ponto de vista divino. Então é melhor você perguntar para ele do que você ficar no laboratório tentando encontrar, como que dizer, aquele negócio do Schrödinger, né? Quer dizer, você é um cego no escuro procurando um gato preto que não está lá. Tá certo? Então, Esta discussão afeta, evidentemente, todo o panorama do debate religioso contemporâneo, onde, por incrível que pareça, as pessoas ainda se digladiam procurando provas da existência ou inexistência de Deus. Eu acredito que você pode ter uma evidência da existência de Deus, mas não uma prova lógica, né? A prova lógica, tal como desenvolvida por São Tomás de Aquino e outros, apenas demonstra que é mais razoável você crer num Deus do que não crer. Mas ele não te dá uma certeza lógica absoluta, porque a própria expressão certeza lógica absoluta é contraditória de algum modo, né, senhor? Porque a lógica só investiga a dimensão do possível, nunca a dimensão do fato. Nenhum argumento lógico no mundo pode provar que algo aconteceu, ou está acontecendo, ou acontecerá. A lógica só pode provar que uma coisa é coerente com uma determinada premissa ou incoerente com essa premissa, ou seja, que ela é possível ou impossível, que ela contém uma contradição interna, que a torna impossível, ou que ela não contém contradição, portanto, que ela é possível, ou até que ela é razoável. Esse é o máximo que se pode chegar. E, bom, é possível. Esta é uma pergunta. Outra pergunta é: possível conhecer Deus? Sim, porque o mundo está repleto de depoimentos de pessoas que o conheceram. Então, isso é possível conhecer Deus e você ter a certeza absoluta, tá certo? Imediata, da sua existência e da sua presença. Porém, aí nós temos a coisa mais extraordinária do mundo. Aquilo que você conhece com certeza total, vamos dizer, pela percepção imediata de uma presença, não é comunicável a outra pessoa. Isso é uma fatalidade da constituição humana. É o exemplo que eu dou, por exemplo, se você é a única testemunha de um crime. Você viu ninguém matando outro na esquina. Você sabe quem é a vítima, você sabe quem é o assassino, você sabe como foi, você sabe tudo. Você pode provar isso? Não pode. Ao contrário, o seu testemunho é que será usado como elemento, não como prova, como elemento de prova. Elemento de prova significa o seguinte, que você vai provar absolutamente que foi aquele. Não, você vai tornar essa tese mais provável. A culpa do sujeito será mais provável do que a sua inocência. Isso é o máximo que você pode chegar. Se não fosse assim, não existiria o erro judiciário, que é uma coisa muito comum, onde as pessoas chegam a uma coisa que lhes pareceu uma prova e no dia seguinte você vê que não foi prova coisíssima nenhuma. E quem quer que tenha investigado qualquer fato, né? As pessoas gostam muito de estudar, de rever ideias, etc, etc. Eu digo, experimenta um dia você investigar um fato. Um fato pode ser um fato banal. Para ver se você o entende mesmo. Eu digo, você chega, no máximo você chega numa altíssima probabilidade, numa razoabilidade. Uma certeza absoluta é quase impossível. Existe certeza absoluta do ponto de vista puramente lógico-formal, que diz respeito apenas a possibilidades. Por exemplo, pode existir um quadrado com menos de quatro lados? Não pode, porque isso contradiz a própria definição de quadrado. Então, isso é impossível. Tá certo? Mas este, que quadrado é este? É apenas um quadrado possível. É um quadrado universal, é uma ideia universal de quadrado, né? Muito bem, quando as pessoas colocam o problema da existência e inexistência de Deus, digo, você colocar esse problema no plano dos argumentos é você fazer buraco na água. Né? Por quê? Porque Deus não é um universal abstrato, Deus é uma pessoa. Né? E você não pode chegar a uma prova universal, abstrata, da existência de uma pessoa. Uma pessoa só se conhece por experiência. Né? Você mesmo, por exemplo, você pode provar só por argumentos a existência da sua mãe, da sua avó, da sua tia, da sua namorada, ou da sua mesma, você não pode. Só tem um jeito, você tem que se mostrar e dizer, olha, eu existo, eu estou aqui. Tá certo? Se bem que a minha conta no Google foi suspensa porque dizem que eu estava me fazendo passar pelo Olavo de Carvalho. E até hoje eu não consegui provar que eu sou eu mesmo, né? Então, você vê, se Deus é uma pessoa, quer dizer, é uma individualidade de alcance universal, mas ainda assim uma individualidade, uma pessoa que diz, usa a palavra eu, usa o pronome eu. Hein? Na verdade, ele é o único que usa esse termo eu com pleno direito. Porque em Deus tudo é personalizado, não há nada nele que não seja ele. Agora, em nós, cada um de nós, existe uma série de elementos que não são nós. A nossa hereditariedade, que a gente desconhece, não sabe que elementos estão lá, tem cobras e lagartos lá dentro, você não sabe. As influências de fora que foram se impregnando e que você não lembra mais de onde vieram, tudo isso não é você. Tanto que eu, na verdade, eu não acredito na existência do inconsciente pessoal. Eu digo, se é um inconsciente, não é pessoal. Hã? Esses são elementos estranhos que estão impregnados e que me afetam de alguma maneira, mas que eu não posso dizer que sou eu. Hã? Então, agora, isso quer dizer que nós somos eus, assim, por delegação, por empréstimo, nós somos eu em potência. Ou seja, ao longo do tempo nós vamos nos personalizando, nós vamos pegando os elementos estranhos que estão em nós e nós vamos trabalhando e personalizando. Uns nós cortamos, outros nós transformamos, tá certo? Outros nós simplesmente desprezamos porque não tem importância. E no fim você vai personalizando o seu eu. E aí, quando você está lá pelos 70, 80 anos, aí você começa a saber mais ou menos quem é o tal do eu, né? Se chegar a isso, né? Mas, quando Deus diz, eu sou aquele que eu sou, ele está querendo dizer o seguinte, que nele tudo é eu. Não há um elemento estranho, tá certo? Não há um elemento externo, tá certo? E o próprio apóstolo São Paulo, ele diz, nele vivemos, nos movemos e somos. Ou seja, não há nada que não esteja em Deus, de algum modo. Isso não quer dizer o panteísmo, de que Deus é o universo. Não, Deus é esse universo, mas quantos universos ele queira criar? Tá certo? Ele mesmo já disse que vai criar outro, não disse? Então, quer dizer, Deus não pode ser esse universo, ele transcende o universo. Então, mas ao mesmo tempo, tudo o que é, vamos dizer, neste mundo que nós dizemos que não é Deus, nós queremos dizer que não é Deus inteiro. Mas aquilo está em Deus, não pode, não há outro lugar onde possa estar. Né? Por isso que diz o apóstolo que nele nós vivemos. Né? Nós vivemos, o planeta Terra existe e os galáxias inteiras existem em Deus, como possibilidades internas do próprio Deus. Internas que não se confundem com ele, mas que também não estão fora dele. Nada pode existir fora de Deus. Né? Então, isso quer dizer que Deus é o único que usa a palavra eu com total propriedade. Nele tudo é personalizado. Existe, alguém usa uma imagem muito bonita, ele diz, em Deus o corpo inteiro é um rosto. Né? Ora, nós reconhecemos as pessoas pelo rosto. Né? Se você vê o sujeito pela ponta do dedo, você não vai saber que é ele. Né? Se vê pelas costas, mais ou menos. Isso quer dizer que no nosso corpo, somente algumas partes estão personalizadas, especialmente o rosto, especialmente os olhos. Né? Você vira, até outro dia eu estava assistindo um filme em que o sujeito fez uma operação plástica e para mudar de identidade, inclusive mudou a cor dos olhos, mas mudou a cor, mas não mudou a expressão. Então, quer dizer, o olho é a parte mais expressiva da pessoa. Né? Você pode, por exemplo, mudar o nariz. Quando a gente fez a operação do nariz, você ainda reconhece a pessoa. Mas o olho tem uma expressão pessoal, e isso aí você sempre reconhece. Mas e o resto? E a testa? E a orelha? Né? E o braço? Mão é mais personalizada, mas pé já não é. Pé você mete dentro do sapato, tá certo? O coitado não pode nem se mexer lá dentro. Né? Além disso, você vai andando, você estraga o seu pé ao longo do tempo, né? O pé fica todo torto, cheio de calosidade, etc. Você não pode dizer que isso é pessoal? Não foi você que escolheu que seu pé ficasse assim? Foram as condições ambientes, tá certo? Então, isso quer dizer que no nosso corpo só uma parte muito pequena é personalizada. As outras não, são elementos impessoais que nós carregamos. Né? Mas em Deus não existe isto, não existe essa estranheza, não existe essa alteridade dentro de Deus. E por isso mesmo ele se define como eu. Né? E nós, você vê, nós levamos algum tempo para perceber eu sou eu. Né? Para você captar um pouco da sua identidade, leva algum tempo. E você pode perdê-la, qualquer doença mental faz você perder. Né? Quando você perde a memória, você perde a sua identidade também. Tudo isso em nós é incerto, ao passo que em Deus aquilo é certo e permanente e imutável. Né? Então, quando se fala, vamos dizer, de debate da existência ou inexistência de Deus, a gente acompanha, por exemplo, muitos desses debates do William Lane Craig, são argumentos absolutamente brilhantes, tá certo? E, em geral, ele humilha os adversários. Mas humilhar o adversário é uma coisa, e provar a sua tese é outra. É? A existência de Deus não pode ser provada por argumentos, no nível da certeza absoluta. Pode no nível da razoabilidade. Você pode até chegar àquele ponto e falar: se você não acredita em Deus, você é idiota, você é maluco. Você pode chegar até nisto. Mas isto não é uma certeza lógica absoluta. Por que que você não pode conhecer isso? Porque você só poderia chegar à certeza absoluta se Deus fosse um universal abstrato. Como Deus é uma individualidade concreta, que inclusive se manifesta no tempo, sob a forma de uma presença humana, então, meu filho, você só pode conhecê-lo por experiência, como qualquer outra pessoa. E por isso você verá, vamos dizer, que os argumentos pró e contra a existência de Deus são mais ou menos os mesmos há muito tempo. Tá certo? A pessoa torna um pouco mais elegante, um pouco mais sofisticado, mas não muda. Ao passo que o número de experiências de Deus que houve no mundo é ilimitado. Dessas vidas, todos os santos, santos místicos, São João da Cruz, né? Padre Pio de Pietrelcina, São Francisco, tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos, tá certo? Que conheceram Deus por presença, pela ação direta de Deus, ação direta e personalizada com que Deus se dirige e fala com uma pessoa, tá certo? Ou introduz modificações na vida daquela pessoa, tá certo? Você vê como são modificações intencionais, tá certo? Então, quando você vê essa ação intencional de Deus, você está vendo a presença dele. É a ação, como você vê, exatamente como você vê a ação de um ser humano. O que caracteriza a ação de um ser humano sobre você? A intencionalidade da ação. Por exemplo, esbarrar em você, um carro pode esbarrar, uma motoca pode esbarrar, um urso pode esbarrar, qualquer coisa pode esbarrar, tá certo? Mas, quer dizer, empurrar você propositadamente para que você caia, só um ser humano pode fazer. Nenhuma fera que te ataque faz isso. Ela simplesmente bate em você. Mas, por exemplo, você jogou o sujeito embaixo do ônibus, isso só um ser humano pode fazer. Então, porque há uma intencionalidade, no caso maligna, mas se fosse uma intencionalidade boa, também, tá certo? Então, a intencionalidade significa que por trás daquela ação existe uma consciência que é dona de si, que é senhora de seus atos e que livremente, sem a sua influência, decide fazer isto ou aquilo. Não é isso? Com a consciência dos efeitos que pretende desencadear. Tá certo? Então, a ação divina, a mesma coisa. Quer dizer, não são modificações acidentais que possam ser explicadas por fatores impessoais externos. É isso que eu expliquei também na aula. O que é um milagre? Quando você vê um milagre, não é uma coisa estranha que aconteceu, tá certo? É uma sequência de ações e de acontecimentos que marcam claramente uma intencionalidade, tá certo? E por isso fazem sentido, e por isso se estabelece ali um diálogo, um encontro, tá certo? Então, este tipo de conhecimento de Deus é abundante. Não confundam isto com a ideia, esta sim, herética, de que só conhecemos Deus por uma experiência interior, né? Por uma vivência interior ou por um sentimento. Não, isso é herético completamente. A ação divina é uma ação objetiva, né? Externa. É uma ação sobre o mundo físico, né? Então, quando eu digo só o conhecimento experimental de Deus vale, não é experiência no sentido psicológico, subjetivo, de jeito nenhum. É experiência no sentido objetivo. É isso? Então, por exemplo, se você pega aquelas curas todas que Deus operou a pedido do padre Pio de Pietrelcina, não eram modificações subjetivas. Ah, eu tive uma impressão de que Deus falou comigo. Não, não, não. Ou era uma coisa que acontecia mesmo no campo físico, ou não acontecia, né? Então, existe esta possibilidade do conhecimento de Deus. Mas esta possibilidade só tem validade cognitiva para aquele que a experimentou. Ela não é transmissível, né? Mas acontece que todas as verdades importantes no mundo são assim. As verdades que são totalmente transmissíveis, ou são verdades puramente lógicas, ou são verdades científicas parciais, obtidas mediante um recorte, tá certo? e uma série de procedimentos de verificação que são altamente deficientes, altamente falíveis, tá certo? E que se impõem, de certo modo, para uma coletividade até que alguém as desminta. Por exemplo, hoje sabe-se que a possibilidade de você repetir, né, replicar, replicate, como se diz em inglês, uma experiência científica, é quase nula. Sempre existe uma diferença, uma interferência qualquer, tá certo? E a segunda experiência nunca é igual à primeira. Então, no máximo, o que uma ciência atinge, qualquer ciência atinge, é apenas probabilidade razoável, né? Sempre, né? Então, no entanto, o conhecimento que é obtido, vamos dizer, pela experiência direta, ele é inegável, porque é a experiência de uma presença. E a presença o que é? Um aqui e um agora. Não é isso? E um aqui e um agora que representa, então, um fato. Quer dizer, um fato é uma coisa que aconteceu e que não pode mais desacontecer, mesmo que você o esqueça. Quando eu digo que este tipo de experiência ele fornece a certeza absoluta, eu estou falando isso do ponto de vista da validade objetiva dessa certeza e não da crença subjetiva. Por quê? Porque o indivíduo pode se esquecer da sua experiência e ele pode negá-la, inclusive. Ele pode mentir para si mesmo e dizer que não viu aquilo que viu. Portanto, subjetivamente, não existe essa certeza, mas existe objetivamente. Tá certo? Isso quer dizer, aquilo aconteceu realmente, não desaconteceu, embora possa ter sumido da sua memória, ao menos parcialmente, né? Então, é por isso que eu descrevi ali, se você quer provar que Deus existe ou que não existe, você tem que admitir a existência de um domínio chamado existência, que o transcende e no qual ele está ou não está. Isto é coisa de maluco. Ou seja, Deus está dentro da existência ou está fora dela? Nos dois casos, ele teria que ser menor do que a existência. Ele teria que ser algo que existe dentro de um campo chamado existência. Mas se você acabou de definir Deus como um ser infinito, tá certo? Que transcende todo o campo do existente, então não tem sentido o que você está fazendo. Né? Isso quer dizer que Deus não pode existir no sentido que as coisas existem. Ele pode existir num outro sentido. Então, num sentido que transcende tudo isso. Mais ainda, você poderia se colocar, vamos dizer, fora e acima da existência para julgar o que está dentro dela ou não? Você não pode, tá certo? Portanto, só existe uma maneira de você conhecer Deus, é você reconhecer que você está dentro dele. E isso acontece quando ele quer, né? Ou seja, a presença de Deus é uma coisa abrangente, que te engole de alguma maneira. Engole e transforma. Esta é a única maneira de você conhecer Deus. Então, é a deificação de que fala a Igreja Católica. Quer dizer, o processo de conhecer Deus é você deixar que ele o transforme nele. Até o ponto que chega aquilo que dizia o apóstolo, não sou eu mais que está aqui, é Jesus que está em mim. Por que é Jesus que está em mim? Quer dizer que você deixou de existir? Não. Você só existe, você só tem um eu, porque Deus te insuflou esta individualidade e esta possibilidade de ter um eu. Então, quando você vai se transformando nele, você não deixa de existir, você passa a existir de maneira mais intensa. Tá certo? Porque aí sim você se tornou um eu, aí sim você se personalizou. Tá certo? Então, não é a ideia, vamos dizer, da fusão. O eu que desaparece e é engolido numa universalidade abstrata, como mais ou menos é na metafísica hindu. Né? Então, quer dizer, eu não sou mais eu, agora eu sou o Brahman. Né? Então, isso é entendido como uma supressão da existência individual. Né? Mas, na verdade, a existência individual, ela é preservada, tá certo? Porque ela é a expressão da vontade de Deus. Ela personalizou você. É? E não vê por que personalizar se depois é só para dissolver e transformar nele de novo. Tá certo? Então é uma. Não é uma fusão, é uma absorção, no sentido. Uma superação, no sentido alemão do Aufhebung, uma coisa que é abrangida e superada ao mesmo tempo. E que na medida que se supera, se intensifica. Né? Então, este é o verdadeiro caminho para conhecer Deus. Agora, as provas, os argumentos estão todos no nível da razoabilidade apenas, né? Pior ainda. Segunda notinha. O raciocínio lógico tem em si as razões da sua validade, mas não o da sua cognoscibilidade. Ou seja, a lógica é um conjunto de regras que permite você verificar a validade de uma conclusão em face de uma premissa colocada antes. É só isso e nada mais. Ou seja, é a coerência do discurso. Então, o que você obtém com a análise de um raciocínio lógico é a sua validade ou invalidade, nunca a sua veracidade, né? Veracidade lógica quer dizer apenas validade. Agora, como que nós conhecemos o raciocínio lógico? Como que nós aprendemos o raciocínio lógico? Só existe um jeito. Você capta intuitivamente, imediatamente, a identidade de duas proposições. Você pode fazer isso por lógica? Não. Porque para fazer por lógica, você teria que dissolver aquele raciocínio num outro, e num outro, e num outro, e num outro, e não terminaria nunca. Então, quando você percebe que uma conclusão está contida na premissa, você apreende de maneira imediata e intuitiva. Ou não apreende jamais. Não existe uma maneira lógica de aprender isso. Tá certo? Daí a minha tese, que há anos atrás eu chamei intuicionismo radical. Quer dizer, não existe conhecimento racional. O conhecimento é intuitivo ou não é nada. E intuição significa percepção imediata de uma presença. Quando eu digo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal, eu estou percebendo intuitivamente e imediatamente que esta conclusão está contida na premissa. Não existe um modo lógico ou analítico de perceber isto. Ou eu percebo de uma vez ou não percebo jamais. Portanto, o fundamento do conhecimento racional é uma percepção intuitiva imediata, percepção de uma presença. Você pode perceber a presença, por exemplo, de um elefante que está ali, ou como você pode perceber a presença de uma proposição dentro da outra. Então, é um objeto puramente mental, mas vamos dizer, a sua identidade, ou o fato de que uma está contida na outra, é percebida por uma presença. Essas duas sentenças estão presentes na sua mente e você percebe que uma é a outra, ou que uma contém a outra, né? Portanto, todo conhecimento é intuitivo ou não é nada. Quando você fala conhecimento racional, você está falando apenas de esquemas de possibilidades que lhe parecem mais razoáveis. Mas mesmo essa razoabilidade, como é que você percebe? Como é que você percebe que um raciocínio, que uma demonstração é razoável? Ou você percebe intuitivamente ou não percebe jamais. Portanto, a famosa distinção que a filosofia clássica admitiu durante séculos, que existe um conhecimento intuitivo, um conhecimento racional, isso aí cai por terra. Todo conhecimento é intuitivo ou não é absolutamente nada. Também, quando nós dizemos isso, sempre vai aparecer algum desses teólogos de botequim e está querendo dizer, ah, você está afirmando o irracionalismo. Você está querendo dizer que o conhecimento de Deus é por uma intuição interior, por uma experiência interior. Eu falo, não estou falando nada disso, estou falando uma coisa completamente diferente. E não estou falando com analfabeto. Se você não consegue entender o que eu estou falando, vai ser o lugar na cozinha. Se houver a língua, espaço para você na cozinha, mais certo é no banheiro, dentro da privada. Tá certo? Então, como dizia Leila quando era pequenininha, vai para lá o dentro, né? Não me amola. Ou entendo o que eu estou falando, ou não vem discutir, né? Quer dizer, entre isto que eu estou dizendo e qualquer das teses modernistas que foram condenadas pela igreja, existe uma distância assim, imensurável. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem gente que julga as coisas pelas palavras que você usa. Se você usou a palavra intuição, ah, então ele é um discípulo do Henri Bergson, ele entrou aí no irracionalismo, etc. Ele entrou no modernismo. Só porque você usou uma palavra, né? Então, o raciocínio lógico seria impossível sem a percepção intuitiva da igualdade de duas percepções, proposições. Não há conhecimento racional, só conhecimento intuitivo. Todo o racional, ele existe, é claro, mas ele é fundamentado no intuitivo, na percepção imediata de uma identidade. Como percebo a unidade de duas proposições num silogismo? É por outro silogismo, e mais outro ainda, ou é por uma intuição imediata da forma? Claro que é para uma intuição imediata da forma. Intuição é percepção imediata de uma presença. O que é uma presença? É um aqui e agora. Isso quer dizer que você só percebe quando a coisa está na sua frente. Né? Por exemplo, você só percebe a identidade de duas proposições quando você está pensando nelas. Se você parar de pensar nelas, você não percebe mais nada. Tá certo? Então, como você tem, vamos dizer, esta percepção imediata da identidade e você tem o conhecimento dos princípios lógicos da validade das proposições, tá certo? Então, você é capaz de perceber que uma determinada proposição é não somente válida, mas verdadeira. Né? Por baixo ou para além da intuição, só existe o conhecimento por presença que a torna possível. Qual é a distinção entre intuição e conhecimento por presença? A intuição só acontece no momento em que acontece. Mas se os objetos não estivessem permanentemente presentes, não aconteceria intuição alguma. Né? Por exemplo, eu posso conceber que somente aquilo que eu estou intuindo agora existe. Por exemplo, eu percebo, eu estou pensando num silogismo, vejo lá, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Fala, Sócrates é mortal, já estava contido na premissa. Então, isso eu estou intuindo agora, não estou intuindo mais nada. É? Eu não estou intuindo nem que eu existo, nem que o mundo existe, nem que Sócrates existiu e nem que eu estou lendo isso. É? Seria possível intuir alguma esta coisa de tal modo que somente ela fosse verdadeira e tudo mais fosse duvidoso ou incerto ou falso? Claro que não. Então, a existência da presença antecede a intuição e a possibilita. Nem tudo pode estar presente para todos os seres humanos ao mesmo tempo. Mas a presença tem de estar ali. Essa presença pode ser apenas potencial? Não, se fosse potencial, eu teria que atualizá-la. Então, somente a intuição atualizaria a presença. A presença só passaria a existir no momento da intuição, o que é falso, absolutamente. A intuição efetiva, atualiza a consciência da presença, mas não a própria presença. A presença tem de anteceder. Então, e a consciência da presença pode se expressar naquela famosa tese do Mário Ferreira dos Santos, algo há. Algo tem de haver, algo tem de estar presente sempre. Né? Então, caso contrário, teríamos de admitir que só existe aquilo que eu intuo no instante em que eu intuo. O que leva, evidentemente, a consequências absurdas. Então, em vez de se esforçar para provar alguma coisa, o filósofo se dedica a perceber e expressar depois de apreender e abrir-se à presença. Ou seja, a presença em torno de nós é um negócio ilimitado, nós não sabemos onde termina. Tá certo? E existem não só um número ilimitado de coisas, numa visão horizontal do mundo, por exemplo, o mundo das coisas físicas, todo tem o mesmo modalidade de existência, e nem esse nós conseguimos abarcar, mas também no sentido vertical, ou seja, onde existem fenômenos mais profundos, fenômenos mais de superfície, fenômenos mais duráveis e outros mais transitórios e assim por diante. Todas as nossas intuições são instantâneas. Só o conhecimento por presença me informa da continuidade do mundo. Eu posso perceber a continuidade do mundo? Não posso perceber. Mas sem ela eu não poderia ter intuição alguma. Então existe uma consciência de presença que antecede a intuição. Ela não é uma conclusão que você tira. Ou seja, primeiro você tem uma intuição e depois você analisa a intuição e diz, se não existisse a presença eu não poderia ter a intuição. Claro, você pode concluir isso depois, mas o conhecimento da presença não é resultado dessa conclusão, resultado dessa análise posterior. Essa análise posterior só confirma o que você já sabia antes, ou seja, que existe a presença. Então, o conhecimento por presença é a base de tudo, da intuição, da racionalidade e até dos erros. Né? Então, todo mundo tem o conhecimento por presença. E o conhecimento por presença é, sobretudo, de uma presença ilimitada. Nós sabemos que aquilo que está presente não é limitado por aquilo que eu sei. Porque se fosse limitado por aquilo que eu sei, então isso quer dizer que a forma do existente, a forma da realidade, seria a mesma forma da minha mente. E eu não poderia aprender nada de novo. Né? Ou seja, só aquilo que eu já sei existe. Né? E o que vem em seguida? O que vem em seguida não existe. E nós sempre sabemos que, para além do que sabemos, há outras coisas que não sabemos, mas podemos saber. Se não soubéssemos disso, não tentaríamos aprender nada. Né? Ou seja, o esforço de aprender, a tentativa de aprender, já mostra que existe a consciência da presença. Então, entendo, tudo isso é muito claro depois que a gente explicou. Mas, no início, a ideia de conhecimento por presença, né, pode parecer até esquisita. O conhecimento por presença é, de fato, você saber algo que você não sabe. Né? Mas eu digo, isto existe. Você saber algo que não sabe, existe. Porque você não sabe algo que não sabe, você não pode vir a saber coisa nenhuma. Quer dizer, você sabe que existe a presença, você não sabe o que é. Né? Mas a presença está sempre aí. Né? Só o conhecimento por presença me informa da continuidade do mundo. A razão pode reforçar as razões de crer nela, mas não pode prová-la, já que toda possibilidade de prova se assenta nessa mesma continuidade. Porque se eu não acredito na continuidade do real, como é que eu posso provar o que é que seja? Como é que eu posso provar, quando chego na conclusão do raciocínio, como é que eu posso provar que ainda é o mesmo raciocínio? Né? Ou seja, se não houve uma continuidade no tempo, acabou a prova. Né? Então, vamos dizer, essa maneira de provar é coisa de contabilistas e policiais, etc. Né? E gente que gosta de discutir. Discutir, às vezes, é importante para você provar uma coisa, tenta provar uma coisa, tenta provar para um outro. Ou seja, a busca da prova não é a busca do conhecimento. A busca da prova é apenas uma habilidade de comunicação. Tá certo? Ou serve, às vezes, para você verificar retroativamente algo que você já sabe. O filósofo pode estimular a intuição para que seus ouvintes percebam o que ele percebeu, mas não provar algo a quem não percebeu nada. Tudo isso que eu estou falando, desde que eu comecei essa aula, tudo se baseia no quê? Na sua memória. Na memória que você tem das suas experiências. Assim como, quando você lê os diálogos de Platão, tudo o que Sócrates diz para os seus discípulos ou ouvintes se baseia naquilo que eles já sabem, baseia na memória deles e no testemunho deles. Então, é por isso que eu digo, o testemunho é a base de todo conhecimento humano. O testemunho é o que permite ao indivíduo que teve uma intuição sugerir ao outro o caminho que ele deve percorrer para ter a mesma intuição, se ele quiser. Agora, se ele não quiser ver, não tem jeito. E, ademais, se ele vê e quer mentir, quer dizer que não viu, também não tem jeito. Então, isso quer dizer que o testemunho é a base de todo conhecimento, inclusive do conhecimento científico na sua totalidade. E o testemunho depende eminentemente do quê? Da confiabilidade dos seres humanos. E a sua confiabilidade depende do quê? Do amor ao próximo. Ou seja, nós não vivemos, tá certo? Num mundo de interdevoração, como pretendia Hobbes. A interdevoração acontece, mas ela não é a nossa experiência constante de todo dia. Ela é a exceção, nunca a regra. A regra é aquilo que dizia Santo Agostinho. A base da comunidade humana é o amor ao próximo. Então, o amor ao próximo torna possível o testemunho torna possível o conhecimento, o intercâmbio de conhecimento e assim por diante. Não existe nenhuma maneira mecânica ou puramente lógica de você se defender contra isto. Hã? Existe algum cálculo matemático que possa nos livrar da necessidade do testemunho e me dar a certeza absoluta, independente de tudo que os outros humanos, seres humanos possam ter dito ao longo dos tempos? Não existe isto. Isto é utópico. Quer dizer, isso seria a certeza universal absoluta que um indivíduo só obtém na mente dele, tá certo? E que não depende de mais ninguém. Eu digo que isso é impossível. Mesmo porque, para você fazer isso, você precisa ter chegado a uma certa idade. Para você chegar a certa idade, precisa que sua mãe tenha amamentado você e assim por diante. Então você precisa existir, e a sua existência dependeu de outros seres humanos. Nós sempre dependemos de outros seres humanos. Vamos dizer, a confiabilidade do testemunho continua sendo a base de todo conhecimento, e ninguém é mais esperto do que o resto da humanidade inteira para poder prescindir de todo mundo e chegar sozinho à certeza absoluta e transcendente. Isso não existe. Né? Aqui é o negócio de Descartes, quer dizer, o que Descartes está fazendo é o seguinte: ele forma uma hipótese demoníaca, que é do engano universal, e tenta, mediante argumentos, se defender contra esse demônio. Esse demônio está rindo da cara dele. Porque na hora mesmo que ele acredita que escapou, ele cai numa armadilha pior que essa da bifurcação que nós falamos no começo. Então, todos nós somos seres humanos, nós dependemos da confiabilidade humana. Note bem, eu não disse da sociedade humana, né? Porque as sociedades são perversas. As sociedades se pervertem. Tudo aquilo que está na sociedade, vamos dizer, é um conjunto de hábitos, de instituições, de cacuetes, por assim dizer, que se consolidou num determinado lugar. Então, se nós dependemos inteiramente desta sociedade, nós nos privamos de tudo aquilo que ela não sabe e que ela não pode. E é por isso mesmo que nós podemos transcender a esfera da nossa cultura, da nossa sociedade, ouvindo o que os homens de outras épocas e lugares disseram. Então, você vira, por exemplo, você se libertar, vamos dizer, dos limites da cultura moderna, supõe que você seja capaz de se impregnar de elementos de outras culturas, de outras épocas e de outros lugares, e vivenciá-los com a mesma confiabilidade que você dá aos da cultura moderna. Né? Ou seja, você experimentar, falar, não, eu não vou pensar como um habitante de uma sociedade urbana do século XX, eu vou tentar pensar como um homem do século XIII ou como um chinês do século V a.C. e vamos ver o que dá. Porque, afinal de contas, eram todos humanos e não eram mais idiotas do que nós, tá certo? E nós, sobretudo, não somos tão espertos quanto normalmente nos imaginamos. Não é isso? Isso significa que se nas cosmovisões dessas outras sociedades não existisse razão nenhuma, nem fundamento algum, se fosse tudo uma vasta estupidez, nós jamais poderíamos ter chegado onde chegamos. Né? E, sobretudo, a ideia de que a presente civilização científica ela tem um maior domínio sobre a realidade do que outras civilizações tiveram, é uma ideia perfeitamente infantil. Nós acabamos de ver que isso é impossível. Inclusive, quando as pessoas perguntam, por exemplo, o que eu acho da obra René Guénon, Schuon, etc., toda essa escola tradicionalista, eu digo, o maior mérito dela é o seguinte, é nela que, pela primeira vez, você vê uma possibilidade de você se colocar fora e acima da modernidade, tá certo? Cotejando as concepções, as cosmovisões de outras épocas com a da modernidade em pé de igualdade. Ninguém mais sabe fazer isso no mundo. Foram eles que ensinaram. Ninguém mais consegue. Todo mundo fica um pouco escravo da modernidade. Isso, ou seja, crenças, as que são perfeitamente legítimas da modernidade, mas que não têm validade absoluta, são tomadas como se fossem de validade absoluta. A evolução delas, né? A evolução pode ser válida, nós não sabemos, mas será que somos capazes de pensar numa perspectiva não evolutiva? Né? Como outras épocas pensaram? Ou este modo de pensar se tornou para nós incompreensível? Ou seja, somos nós que não entendemos. Isso quer dizer, nós ficamos mais burros, porque se fôssemos tão inteligentes quanto imaginamos, teríamos que ser capazes de absorver aquela cosmovisão inteira e superá-la. Né? Mas se não conseguimos sequer entendê-la, não conseguimos imaginar o mundo daquela maneira. Né? Por exemplo, quando os apóstolos dizem que Jesus Cristo subiu aos céus, bom, num mundo pós-copernicano, a expressão subiu aos céus não significa coisa nenhuma. Né? O céu não está em cima, nem embaixo, nem coisa nenhuma. Então, você é capaz de se transportar a uma cosmovisão onde Jesus Cristo sobe aos céus? É? Para fazer isso, você precisa levar a crítica da modernidade e da cosmovisão científica muito fundo, né? Até você perder o medo completamente. E isto foi a escola do Schuon e do Guénon que ensinou. Não há outro lugar onde você possa aprender isso. Todas as críticas da modernidade são ou baseadas em fundamentalismos, portanto, numa visão regressiva e, às vezes, apenas num ressentimento, ou então são baseadas numa utopia pós-moderna. Então, as duas alternativas são completamente impotentes. Então, eu digo, bom, o grande mérito do Guénon e Schuon é, sobretudo, este aí. Eles nos limitam da autoridade abrangente da modernidade e nos permitem ver as coisas desde a perspectiva de várias épocas e lugares, tá certo? De tal modo que essas perspectivas adquirem para nós a confiabilidade e a credibilidade do mito moderno. No fim das contas, são todos meio mitos e meio realidades, tá certo? Ou como dizia Leopold von Ranke, todas as épocas são iguais perante Deus. Não existe nenhum avanço do conhecimento que não se pague com doses maciças de esquecimento e de progressiva incompreensão. Não é isso? Então, eu digo que foi Guénon e Schwann que abriram essa possibilidade, mas é claro, ela depois foi levada muito acima pelo Seyed Hossein Nasser, sobretudo pelo Wolfgang Schmidt. Mas, então, talvez porque o Wolfgang Schmidt tinha uma formação científica moderna muito mais sólida do que eles, né? Muito bem. Eu acho que eu vou deixar o resto para a hora que vem. Já foi muito longe, né? Então, tá bom. Agora são 11 horas no Brasil. São 10? Ah, é, tá certo, são 10. Então, vou fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Desligou aí? Tá ligado aí? Então, vamos lá. Vou tentar responder algumas das perguntas. Tony Pedreira pergunta. O senhor mencionou no Facebook o mecanismo de identificação analista-paciente, que o analista controla no processo terapêutico. Como funciona isso mais detalhadamente? O senhor disse também que no ensino é impossível esse tipo de relação e que o aprendizado depende de um amor como de um irmão mais velho. Esse amor é a mesma coisa que Confúcio se referia quando punha a relação professor-aluno como análoga de pai e filho? Bom, muito bem. Então vamos primeiro explicar brevemente o que é a transferência. No curso de um processo analítico, o analisado, o paciente, ele está fornecendo um material mais ou menos caótico que vem, vamos dizer, das suas emoções, dos seus sonhos, etc, etc. A articulação disso só existe na cabeça do analista. Portanto, você tem um sujeito confuso e outro que está fornecendo para ele, gradativamente, certos elementos de ordem. Mas o analista não fornece esses elementos diretamente. Ele dá uma dica aqui, outra ali, para que o paciente, ele mesmo, vá reencontrando a unidade do seu ser, por assim dizer, a sua, reconstrua o seu eu, tá certo? O que se vai mexer numa análise é o eu, é a história do eu, na verdade, né? Então, durante um período, a única chave que você tem para o seu eu é o analista, você não tem outra, tá certo? É ele que está com a faca e o queijo na mão. Então, isso quer dizer, como você tem um eu faltante, o seu eu está incompleto, está disforme, está quebrado, etc, etc, você se apoia na pessoa do analista, tá certo? Sem saber para onde ele vai te levar. Tá certo? Mesmo porque ele não vai te explicar tudo, ele não vai explicar coisíssima nenhuma, ele vai te dar apenas uma dica e vai te indicar muito sutilmente o caminho das pedras para que você mesmo reencontre. O processo é muito demorado. Então, é isso que chama transferência, quer dizer, uma função psíquica sua, importante na estrutura da sua personalidade, é transferida para a pessoa do analista. E ele se torna, ali, de certo modo, o personagem central da sua vida. Então, isso quer dizer que você vai fazer muitas coisas que você não compreende baseado numa autoridade hipotética do analista. Não é que você vai fazer o que ele mandou, porque ele não mandou fazer nada. Você faz coisas que você quer, mas você está confiado na autoridade do analista, a qual você não está compreendendo e que você só compreenderá, se compreender, no fim do processo. Então você fica durante muito tempo numa posição de dependência emocional extrema. Então, isto é completamente diferente de uma situação de ensino, onde, supõe-se, você não chega aqui com o eu todo fragmentado, em estado de desespero e querendo que eu o cure, né? Porque se você estiver assim, eu não recomendo que você estude. Eu falo, peraí, vamos cuidar de você primeiro, mando você para o analista e ele dá um jeito em você, te dá um remédio, uma coisa assim. Então, o ensino é para as pessoas saudáveis que estão intelectualmente desorientadas, tá certo? E não emocionalmente devastadas, né? Mas, quer dizer, se você não tem aquele mínimo de resistência emocional para este mundo aqui, então você não tem nem condição de estudar. Então a relação de ensino é completamente diferente. Por quê? Porque se espera que você vá entendendo gradativamente cada coisa que lhe foi ensinada. Isso não é um processo de transformação interior, tá certo? que, na verdade, nem mesmo o analista entende, porque o analista também não sabe para onde ele vai te levar. Né? Ele não sabe qual vai ser o resultado. Né? Ele está apenas, vamos dizer, te incentivando e dando uma dica ou outra para que você se reconstrua, para que você crie o seu outro eu. Tá certo? Ele não é o dono desse eu. Então, o que ele faz, vamos dizer, é desempenhar conscientemente este papel, por exemplo, de eu, de, até de superego auxiliar, quer dizer, uma parte da sua função, como se fosse uma muleta até que você possa caminhar um pouco por suas próprias pernas. Porém, no ensino, a coisa não é assim. Não é que você precisa assistir 200 aulas para depois você entender. Não, você tem que entender na mesma hora. Né? Portanto, vamos dizer, a função de um professor não é a de ser o superego nem é o auxiliar. A função de ensino é dada de uma maneira, vamos dizer, onde a única força agente é você mesmo. É você que tem que entender tudo. É certo? Nós não estamos aqui num processo complexo de reconstrução de um eu que vai ser vivido entre sombras e entre confusão. Você vai permanecer numa imensa confusão durante muito tempo, vai gradativamente, depois de 3, 4, 5 anos sair dela. Não é assim. Acontece que, se o neguinho que entra aqui, ele está perturbado além de um certo, vamos dizer, do que seria normal na nossa sociedade, porque existe um certo estado de perplexidade, confusão, que é generalizado na nossa sociedade, mas que, em princípio, não deve afetar a sua capacidade de desempenhar as suas funções na sociedade. Se você passa um pouco além disso, ele começa, vamos dizer, a não entender o que eu estou falando e começar e transfere a relação para uma camada puramente emocional. Acontece que no processo de transferência na análise, como você se torna dependente do analista para muitas das suas funções mais íntimas e pessoais, mais tarde vem um negócio chamado contra-transferência, onde você, para se livrar do analista, você começa a odiá-lo, de alguma maneira, e começa a lançar sobre ele a culpa de tudo. Isso é normal na análise. Então, existe o processo de transferência que é controlado e a contra-transferência que também é controlada. Geralmente, na contra-transferência, o sujeito, acabar com essa análise, vou parar. O analista vai te dizer, não te recomendo acabar agora, porque não está na hora. Tá certo? Mas você é um charlatão, você não interessa, continua que você vai ser para o seu bem. Tá certo? Então, é um processo controlado. Agora, para controlar isso, você precisa, primeiro, que seja uma situação analítica, não uma situação de ensino. Segundo, você precisa ter o paciente ao seu alcance. Você não pode fazer isso anonimamente para milhares de pessoas, só se fosse Deus, entendeu? Vou controlar aqui a sua transferência e contra-transferência por telepatia. Fala, não dá, não estou nem vendo você, pô. É? Então, a relação de ensino é totalmente diferente porque você tem que ter o controle de cada passo. Digo, se você, uma coisa que eu falei na aula, você não entendeu, você ouve de novo, você lê a transcrição, você discute com seus amigos, até você entender aquilo. Eu digo, e a próxima aula? Bom, a próxima é a próxima. É? Às vezes tem alguma coisa que eu explico na hora, digo, bom, isto aqui não dá para explicar tudo agora, explico depois. Mas isso é exceção. Em geral, eu pretendo que o que eu estou dizendo seja compreendido na hora, da melhor maneira possível, para que esta sucessão de etapas de compreensão vá se acumulando e você vá adquirindo uma certeza e uma firmeza cada vez maior. Eu não quero que você caminhe entre as sombras durante 3 ou 4 anos, tá certo? Para depois dar uma contra-transferência. Mas tem gente que cai nessa. Sobretudo quando entra aqui com medo. Se você entra com medo e com desconfiança de quem será que está. Muitas pessoas querem dizer, quem será por trás, quem está por trás desse cara? Né? Para quem que ele trabalha? Começa com essas ideias. Bom, então já criou uma relação mórbida. Né? Porque aqui é o seguinte, meu filho, eu trabalho para mim mesmo, para minha família. Ninguém manda em mim, só Deus. E mesmo assim nem sempre eu obedeço. Né? Então. Aqui não tem ninguém por trás, não tem movimento por trás, não tem partido por trás, não tem nem igreja por trás. Isso aqui é filosofia, uma atividade eminentemente individual, tá certo? De busca de uma orientação, tá certo? E onde o que eu posso fazer é dar para você o resultado das minhas investigações, das minhas experiências, de modo que você, ao percorrer as etapas de uma evolução similar à minha, você o faça de maneira muito mais rápida do que eu fiz. Às vezes, coisa que eu levei 40 anos para entender... Às vezes eu faço você entender em 4 meses. às vezes até em 4 dias. É? Então, esse que é o objetivo, quer dizer, fazer com que o aprendizado, na passagem de uma geração para outra, seja otimizado. É? Para quê? Porque depois que eu sair deste mundo, tá certo? Ou quando eu ficar gagá e parar de ensinar, você vai continuar aprendendo. É? E eu espero que você aí descubra outras coisas que eu não sabia, porque senão por que você vai aprender? Você pode fazer sempre a mesma coisa. Tá certo? Então, esta ideia, vamos dizer, de uma acumulação, de um progresso, de um crescimento, ela é essencial na educação. Então, primeiro você vai crescer até alcançar, vamos dizer, o limite da sua capacidade. E depois você vai exercer esta capacidade em benefício de um povo, de uma nação, de outras pessoas, etc, etc. Esse aqui é o objetivo. Mas, se o negro entra aqui com a ideia errada, com a intenção errada, ou ele entra já com uma atitude mórbida no início, às vezes a pessoa é um baita de um neurótico que a gente não sabe. Pô. Então, a neurose dele vai piorar muito durante o curso, porque ele vai criar uma atitude transferencial. E depois, para se livrar da transferência, ele vai ter que odiar o professor, acusar ele de tudo. Se ele tropeçou numa casca de banana, é culpa do Olavo, tá entendendo? Isso é claro que é exceção, isso não acontece com a maioria, graças a Deus, mas, né, pirare humanum est. Amanda Benigna pergunta: com quem eu faço meus diálogos filosóficos quando não tenho ninguém para discutir comigo, ou não tenho sequer alguém para me ouvir? Esse seminário de filosofia está aí para isso. Converse com seus colegas, meu Deus do céu. Puxa o papo ou pelo Facebook ou pelo fórum do próprio seminário. Marque encontro, converse com as pessoas. Eu acho importantíssimo fomentar a amizade, porque a amizade é, vamos dizer, um sustentáculo básico da vida. Tá certo? O sujeito sem nenhum amigo, ele está perdido. O homem sozinho está perdido. Tá entendendo? Como Platão que dizia, o homem totalmente sozinho, ou ele é um anjo, ou ele é um monstro. Né? Quer dizer, o ser humano, ele existe para o diálogo. Tá certo? Então, vamos dizer, eu vivi uma situação de solidão intelectual muito grave, mesmo assim, não foi uma solidão absoluta. Tá certo? Então, eu sugiro que você saia disso, você procure fazer amizades, e eu procuro fazer todo o possível para criar um ambiente onde essas amizades floresçam, e elas têm florescido. Né? Claro que quando é os neuróticos, eles se juntam contra mim, mas não tem importância, isso aí são ossos do ofício. Gabriel Papi pergunta: recentemente um grupo terrorista que vem chamado de ISIL, pela mídia, declarou o Califado Islâmico Universal e vem dominando importantes cidades, refinarias de petróleo, campos de gás na região da Síria e do Iraque. O que é um califado e qual a autoridade real desse grupo? Bom, vamos dizer, califa significa o representante de Deus no mundo. Então é o homem que encarna a autoridade divina. Tá certo? Então, a ideia do califado, ela é permanente no Islã desde que ele existe. O Islã é, né, o líder islâmico é chamado Califatullah, quer dizer, o representante de Deus no mundo. Então, é mais do que um papa, porque ele é um governante espiritual e temporal ao mesmo tempo, de algum modo. Então, o projeto do califado universal surge no primeiro dia que surge o Islã. Surge o Islã e já começa a invadir tudo quanto é terra e volta. Para quê? Para estender o domínio do califado até a máxima extensão possível. E só parou porque acabou o gás. Né? Quando veio a Batalha de Lepanto, acabou a expansão islâmica por vários séculos. Né? Mas agora está voltando por outros meios. Não são necessariamente os meios militares, mas é o meio, vamos dizer, da infiltração, é a imigração usada como arma de ocupação, é o emprego engenhoso das próprias leis não islâmicas para favorecer a expansão islâmica. Você veja, por exemplo, que o muçulmano que vem para o Ocidente, ele tem o direito de montar uma mesquita, mas ninguém pode montar uma igreja católica, uma igreja protestante na Meca, em vários outros lugares. Tá, né? No Irã não pode. Pode ser condenado à morte por isso. Então é a prática da guerra assimétrica. Tá certo? Mas o projeto califado ainda é o mesmo. Tá certo? Na verdade, não existe atualmente um califado, porque a função do califa é, em primeiro lugar, ele ser o chefe do próprio mundo islâmico. E essa autoridade central do mundo islâmico caiu quando caiu o califado turco. Os turcos tinham dominado, quer dizer, o mundo islâmico durante muitos séculos. A hora que cai aquela dinastia turca, com a revolução do Kemal Atatürk, então, por assim dizer, o Islã fica sem cabeça, você tem várias cabeças, né? Doutrinariamente, do ponto de vista religioso, pode haver várias cabeças, isso não é problema. O Islã admite uma grande variedade de escolas, tá certo? Escolas de pensamento que são conflitantes, mas que são consideradas todas ortodoxas. Mas do ponto de vista do comando unificado, se não tem o califado, não tem nada. Então, ao mesmo tempo que estão lutando para ocupar o Ocidente, estão lutando para restaurar o califado. Isso é o comando central estratégico do mundo islâmico. E é esta a autoridade dele. Quem os financia? O mundo islâmico inteiro. Todos os governos islâmicos financiam. Quem mais financia? Os governos ocidentais, a ONU, a Igreja Católica, todas as entidades do mundo estão dando dinheiro para essa gente. Não acaba mais. Bilionários ocidentais interessados em derrubar os Estados Unidos e assim por diante. Leonildo Trombella. Por favor, avise o pessoal que eu postei no fórum do seminário, uma tradução do Malign Masters, Mestres Malignos, do Harry Redner, para que eu não consegui uma cópia original do livro. Falo, muito bem, mas vocês não podem divulgar esta tradução para fora do seminário de filosofia, porque nós estamos violando direito de autor, isso eu não quero que aconteça. Então, você fazer uma tradução provisória para uso provisório em classe, esperando que uma editora faça uma edição legal disso aí, a gente poderia até pedir que a Vida Editorial lançasse esse livro importantíssimo, né? Então, vocês podem usar essa tradução, mas vocês não podem divulgá-la para fora do seminário, por favor. Tá bem? Senão nós estamos sacaneando o autor e a editora. Então, obrigado pelo trabalho, de qualquer maneira, meritório. Major Rondon, nessa pergunta eu já respondi, na aula passada. Uma nova. Hã? Uma nova. Mas, Rolando, perguntando em vista que o homem moderno vive sob a influência de inúmeros fatores que contribuem para sua distração, é correto concluir que o ser humano da antiguidade usava muito melhor sua percepção e intuição e dessa forma refletia melhor? Olha, eu acho que isso aqui hoje em dia já está mais do que demonstrado. Por exemplo, eu mencionei toda essa escola do Schwann e do Guénon. Quando você vê livros como o do Martin Links, Ancient Beliefs and Modern Superstitions, ou Ancient Wisdom and Modern Misconceptions, do Wolfgang Smith, você vê que conhecimentos espirituais fundamentais foram absolutamente perdidos. Você lê aquela maravilhosa antologia do Whittle Perry, A Treasury of Traditional Wisdom, onde ele pega textos de todas as tradições religiosas e você tem ali prodígios de compreensão espiritual, não só do mundo cristão, mas de outras tradições também. E você vê que, de repente, tudo isso se perde. Né? E as pessoas passam a viver num mundo chapado, onde eu acho até incorreto dizer materialismo, porque, aliás, essa é uma das teses do Wolfgang Schmidt, que a ciência atual ela confunde o mundo físico com o mundo corpóreo. Né? As partículas subatômicas não são, elas são físicas, mas não são corpóreas, elas são uma coisa pré-material. Elas são aquilo que Santo Tomás de Aquino chamava matéria signata quantitata, quer dizer, um tipo de pré-matéria que tem como única qualidade a sua quantidade, ainda não é nenhuma coisa definida. Tá certo? Então, esse, aliás, é o trabalho brilhante do Wolfgang Smith de tentar dar uma inteligibilidade à física quântica usando os conceitos de São Tomás de Aquino e Aristóteles, que são os únicos que são capazes disso. Quer dizer, a física quântica é experimentalmente a coisa mais comprovada que existe. Mas em si mesmo ela é ininteligível. Quer dizer, você verifica, certas coisas acontecem e essas coisas são ininteligíveis. E não há explicação possível. Dentro do conceito moderno, tá certo? Você não consegue achar uma explicação para isso. Mas daí o Wolfgang Schmidt fala, peraí, mas Santo Tomás de Aquino já tinha explicado isso aí. Aristóteles já tinha explicado isso aí. Então, você vê que em outras civilizações, ainda com um nível de conhecimento científico menor, as pessoas tinham uma centralidade, uma profundidade incomparável com o que tem hoje. Você vê aqui, por exemplo, a possibilidade... eu não sei quem foi que disse. Hoje em dia, por exemplo, a santidade tem como condição preliminar à ausência de uma educação universitária. Porque você entrou numa universidade, você vai ser massacrado por esta visão que se diz materialista, mas que na verdade é apenas matematicista, cartesiana, que acredita que o mundo material é composto de entidades matemáticas. É uma espécie de pitagorismo à outrança, pitagorismo exagerado, né? E isso aí torna todo o mundo espiritual, a dimensão vertical, absolutamente incompreensível. Tá certo? Agora, você vê aqui, a partir do século XIX, porque eu, no começo da aula eu falei sobre, o fim da aula eu falei sobre o René Guénon e Schumann, e disse que eles tinham o mérito de ter, pela primeira vez, aberto a possibilidade de uma comparação equitativa entre a civilização moderna e as outras. Você vê que durante o século XIX, todos os pensadores religiosos, eles recuaram de tal maneira ante o avanço das ciências que ou quiseram adaptar as suas religiões às novas teorias científicas, tá certo? Ou aceitaram um dualismo de fé e razão que tá, até hoje infecta o mundo, ou pior, psicologizaram todos os textos sacros como se eles fossem simbólicos no sentido de designar não fenômenos do mundo objetivo, mas coisas que se passam na mente humana. Jung, por exemplo, faz isso. Muitos outros fizeram isso. Bultmann, Rudolf Bultmann faz isso, o que ele chama de desmitologização. Não é isso? E isso é um erro monstruoso, porque é baseado na incompreensão das cosmologias antigas. As cosmologias antigas não eram símbolos da alma humana, está falando do cosmos mesmo e do ser humano dentro desse cosmos. E muito dessa cosmologia é intelectualmente superior a tudo que a humanidade atual está produzindo. Quer dizer, uma coisa são conquistas no campo experimental, outras coisas são avanços da inteligibilidade do que você está descobrindo. Você descobre fatos e mais fatos e mais fatos, né? Que às vezes não são fatos, são apenas medidas comparativas, não constitui em si um conhecimento, isso é muito importante. Muito do que nós chamamos de ciência não constitui conhecimento ainda, porque não tem em si os princípios da sua inteligibilidade. Tá certo? Então, é como você conhecer um mistério, uma coisa que você não sabe explicar. Então, isso ainda é um projeto de conhecimento. Quer dizer, conhecimento se perfará quando você tiver a compreensão intelectual da coisa. E justamente o esforço do Wolfgang Schmidt é para dar essa inteligibilidade. Você vê quantos físicos quânticos. O Feynman, o próprio Feynman, que foi prêmio Nobel, então, ele disse, a física quântica é incompreensível. Ela é verdadeira, mas incompreensível. O Wolfgang Schmidt disse, incompreensível para você, eu estou entendendo perfeitamente bem. Por quê? Porque eu estudei Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. É? Então, note bem, quando eu digo isso, que nós devemos isso à escola do Guénon e Schumann, e o Wolfgang Schmidt deve muito a eles, isso não quer dizer que tudo ali seja confiável. Não, não é, porque esses são porta-vozes de organizações que têm objetivos históricos, estratégicos, de imensa amplidão e que visam, em última análise, a islamização do mundo. Ou islamização direta, pela ocupação, pela infiltração, etc. Ou islamização indireta, pelo controle sutil e discreto da Igreja Católica. Né? Essa perspectiva que o Guénon via. Eles vão restaurar a Igreja Católica, mas de tal maneira que ela seja orientada por mestres islâmicos à distância, de uma maneira sutil. Então, é um projeto com o qual eu não concordo de maneira alguma, tá certo? Eu gostaria imensamente que fracassasse. Mas, o que não quer dizer, ver, no Brasil é assim, ou você toma partido de tudo que o sujeito falou, ou então você não é capaz de ver o mérito óbvio. Eu digo que Schumann e Guénon são gênios assombrosos e o que eles nos deram pode ser usado perfeitamente fora do projeto deles. Você pode dizer, não, eu não quero esse projeto, eu quero a Igreja Católica propriamente dita, e tá, não há problema nenhum com isso, tá certo? Então, eu aplico a eles um ditado islâmico que diz, não perguntes quem eu sou, mas recebe o que eu te dou. Eu aproveito tudo que eu aprendi com eles, o que não quer dizer que eu tenha que seguir o projeto. Rômulo Retke pergunta se seria possível aprender a técnica do Zondo de análise personalizada para efeito de uma autoanálise. É possível, mas para isso eu precisaria dar um curso inteiro. Né? Quer dizer, tudo o que eu disse e expliquei, escrevi sobre o Zondi até hoje, é um nada, é apenas uma informação perfunctória, por assim dizer, assim, superficial, estou só apenas indicando e dizendo àqueles que têm um interesse maior pelo Zondi, devem se aprofundar nisso aí, com o problema de que a maior parte das obras dele não estão traduzidas, só tem em alemão. Né? E ler alemão é um sofrimento horrível. Né? Eu só faço isso quando não tenho outro jeito. Eu leio uma página por hora. Né? E tem gente que não lê nem isso. Então, mas se você ou sabe alemão, ou se dispõe a aprender para ler o Zondi em sua profundidade, em geral o que tem traduziram do Zondi são ou o livro sobre o teste de Zondi, tem várias traduções, inglesa, espanhola, etc., etc., ou livros muito teóricos gerais. Agora, por exemplo, toda a técnica da psicoterapia zondiana você só encontra no livro alemão. A obra que o Zondi chamou Análise do Destino, uma obra em vários volumes, o pessoal foi separando pedaços aqui ali e publicando, mas você não tem uma tradução completa. Então, por exemplo, sobre toda a técnica da psicoterapia zondiana, eu nunca encontrei tradução nenhuma, simplesmente não tem. Eu tenho que eu mesmo rachei minha cabeça lá lendo no livro alemão, ou que eu aprendi com o Dr. Miller. Mas levaria meses para ensinar isso aí. Eu não nego que alguns elementos da psicoterapia zondiana eu usei em escala de psicologia social. Né? Coisa que eu aprendi com o Zondi, até que eles chamam de psicochoque. Né? Quer dizer, você dar uma notícia terrível para o sujeito que imediatamente modifica todo o quadro, todos os engramas, como eu disse. Eu faço isso, não no nível de psicoterapia, porque eu não sou psicoterapeuta, mas às vezes nas minhas intervenções no mundo da cultura, eu usei muitas vezes isso aí. E acho que até funcionou. Marco Rossi disse, eu queria acrescentar uma coisinha sobre o Dr. Creed. Eu acredito que ele tem consciência da limitação da lógica, mas é claro que tem. Mas acontece que o campo dele é esse. Ele é um técnico da argumentação. Ele estudou toda a ciência da argumentação desde que ela existe. Ele sabe tudo a esse respeito. Tá certo? E se o negócio é desmoralizar o adversário, ele sabe fazer isso melhor do que ninguém. Tá certo? Contra ele, eu só tenho uma coisa que as pessoas conseguem fazer, é xingá-lo. Tá? Como, aliás, já fizeram muitas vezes. Outro dia eu vi um sujeito falar coisas horríveis sobre o Craig, porque ele não conseguia argumentar. Tá certo? Então, ele é o príncipe da argumentação, tá certo? Então, sempre que o apertam, ele responde, não acredito que possa oferecer uma prova, mas acredito que posso dar razões razoáveis, no sentido suficiente, para uma pessoa razoável, precisamente aberta. Mas é isso que eu digo. Mas isto aqui se aplica a praticamente toda a ciência. Né? A ciência raramente passa do razoável ou do probabilístico. Toda a física quântica, que é a ciência mais avançada e mais perfeita que já existiu no mundo físico-matemático, toda ela é probabilística. Né? Não vai passar disso. Tá certo? Então, é claro que o Craig está consciente disso. Né? Acontece que, vamos dizer, ele, dentro do campo da filosofia, ele se especializou numa coisa que é a arte da argumentação e da prova. E é isso que ele está fazendo e faz maravilhosamente bem. Tá certo? Mas, além disso, existem outras dimensões da filosofia. Quer dizer, por exemplo, a busca de uma verdade que você não pode provar. Né? A busca de uma evidência intuitiva. Eu acho que isso é o fundamental. Isso era o que Sócrates fazia. Levar as pessoas para que elas tivessem a sua própria evidência intuitiva, ou iluminação, como queiram, né? Como queiram chamar. Que você veja a verdade, ainda que... Veja, eu quando era jovem, eu fiz esse voto. Eu disse, Deus, eu quero conhecer a verdade, mesmo que eu não consiga contar ela para ninguém. Mesmo que todo mundo diga que eu estou absolutamente doido, eu quero saber. É? Depois até deu para explicar para muita gente, não para todo mundo, mas deu para explicar para muita gente. Tá certo? Mas eu fiz esse voto, e eu acho que vocês devem fazer também. A verdade é mais importante do que a prova. Né? A verdade existe para quem a conhece. Na hora que conhece, tá certo? E ela se impõe por evidência intuitiva, direta. Porém, a prova procura dar uma validade social a isso. Então, a prova tem a sua limitação, porque ela, por si, ela não pode produzir a intuição. Ela só pode produzir, vamos dizer, razões que justifiquem a busca da intuição. Mas quando você encontrar a intuição, você vai ver, você não vai poder provar nada. Você vai saber com certeza. Veja, é o problema, é o que eu acho o problema central do conhecimento humano. O problema da testemunha solitária. Toda testemunha solitária, não há transferência de intuição. Né? Existe, vamos dizer, o ensino, que é, por assim dizer, um estímulo à busca da intuição. Mas é só isso que você pode fazer. Se o sujeito não quiser ver, ele não vai ver. Né? Bom, eu acho que hoje já foi, né? Demian Silva, quando o senhor diz que não se pode saber se a evolução ocorreu, está afirmando que não se pode extrair conclusões da análise dos fósseis? Ou apenas que a explicação darwinista não pode ser confirmada? Mas a análise dos fósseis tomadas isoladamente não permitiria concluir que muito provavelmente, olha, você mesmo já deu a resposta, muito provavelmente houve uma modificação progressiva das formas e que a evolução, ao menos nesse sentido mais comezinho, de fato ocorreu. Mas você mesmo disse muito provavelmente. Ou seja, você tem uma probabilidade. Ou seja, você está querendo dizer o quê? Esta hipótese é razoável. Né? Acontece que, em geral, as pessoas que estudam essa coisa, elas não buscam evidências em sentido contrário. Porque você, se procurar, vocês também vão procurar. Eu recomendo muito o livro do Dr. Virge Sodera, que é um cara do Royal College of Surgeons, quer dizer, é suprassumo da ciência médica na Inglaterra. Chama One Small Speck to Man, de uma pequena manchinha ao homem, tá certo? Onde, vamos dizer, os argumentos, as provas anti-evolucionistas são absolutamente esmagadoras, tão esmagadoras quanto essa em favor da evolução. Eu não posso dizer quem tem razão, e eu acho que este é que nem naquele negócio do Moreira da Silva. Até hoje ninguém sabe quem morreu, eu garanto que foi ele, garanto que fui eu. O próprio volume de provas a favor ou contra já é uma coisa absolutamente inabarcável. Eu digo, se eu quisesse verificar, averiguar pessoalmente, por exemplo, eu li o famoso livro do Gaylor Simpson sobre a evolução. Eu me convenci, falei, para que ele está certo. Depois li o Sodera, falei, epa, também está certo. Eu tenho condição de averiguar pessoalmente isso, mas nem que eu passe o resto da minha vida. Né? E não se poderia alegar em favor da hipótese darwinista que até o momento não existe outra melhor. O que quer dizer melhor? Não sendo o design inteligente uma hipótese concorrente, não, o design inteligente ele não é uma hipótese concorrente, ele é a própria hipótese evolucionista, está lá no Darwin. Né? Então, isso quer dizer que a ideia de uma evolução que ocorreu totalmente por acaso é posterior ao Darwin, quer dizer, já é uma dissidência dentro do evolucionismo. Tá certo? E você dizer, olha, eu vou aceitar essa teoria porque não tem outra melhor. Eu digo, meu filho, você imagina se isto fosse usado em jurisprudência, por exemplo. Quer dizer, eu vou condenar esse cara à morte porque não tem outra hipótese melhor. É uma irresponsabilidade total. Agora, o que é condenar um homem à morte comparado a você induzir toda a humanidade em erro? Só porque você não tem uma hipótese melhor. Isso é uma infantilidade total. Quer dizer, não tem uma hipótese melhor, então eu vou impor a minha incerteza como se fosse uma certeza. O que você tem que colocar é dizer, o estado atual do debate é este. É? E mais ainda, eu nunca vi, por exemplo, esse livro do Dr. Virgil Sodera, eu não vi nenhum evolucionista examinar isso pedaço por pedaço, como não vi ninguém examinar, né? Outras obras importantes sobre isso. Agora, eu quando era jovem era um entusiasta da evolução, quando era adolescente. E permaneci com essa ideia na cabeça durante décadas. Foi muito mais tarde que eu fui ler o argumento contrário. Eu falei, epa, mas isso aqui é tão convincente quanto. Agora, se você disser, mas a primeira alternativa nos deixa com uma hipótese na mão, a segunda nos deixa sem nenhuma hipótese. Eu falei, olha, entre uma hipótese e nenhuma hipótese, às vezes a segunda é melhor. Hã? Bom, eu acho que por hoje vamos ter que parar aqui. aqui o Geucimar Júnior escreveu um poema inteiro aqui, fazendo gozação com os meus críticos. Eu vou ler aqui, depois na aula seguinte a gente comenta. Tá bom? Então, eu acho que por enquanto é só. Muito obrigado a todos, até a semana que vem.